Meu patrocínio que chama Recife agora, frequência 13325 e alterna 1251. Pode confirmar para o 645-3325-251. Firmo. Prato, boa. Eu aqui é 24, boa noite, informação em curso Alfa, Fortaleza, pronto, cópia. Eu aqui é 24, autorizado, Fortaleza, conforme rota, nível 190, decola da 190, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Momo, transição Froti. Aciona 5156, controle 120, décima 8. Troca 24, cortejamento correto. Para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95. Firma? Afirma, joga 24, meu voo. Joque 24, pronto para táxi? Ouvi meu POB, por gentileza? O POB. Bem, você vai decolar a interseção? Bem, se eu ajusto no 0, no 2, aposto no ponto de espera da hotel. Solo Wilshire 6259, Liberty Sacramento. 6259, no site autorizado, chama táxi. Amarei para táxi, está autorizado, meu Deus. São 3197, boa noite. Informação em curso alfa, pronto, copy. São 3197, autorizado, Galeão. VP November 857, aposte conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Irume. Aciona 5434, controle 120, decimal 8. Utilizando o Galeão, nível 3 minutos, entrando via P98. Decola na Dael, curva direita, Leda, Irume, 5434, controle 208, portanto, 5997. São 3197, cotejamento correto no 3, chame pronto. Xané 6259, autorizado táxi via parte 1 no Indy até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 2, mão voo. 0 no 2, segue Indy, a porta de espera aqui dos 2,95. Limpo 24, J24, corrigindo. Autorizado, táxi via pista, porta linha de pronto. Seu chamamento 259, mantém o ponto de espera da 1-0. Manteremos o ponto de espera da 259. Salvador, boa noite, voo no 866 da Alfa. Voo 1866, achando a identificação, vou direto ao ITAP e desça para o nível 050. ITAP para o 050, voo 1866. E mapa para aquilo, autorizado a final do procedimento, desça para 2000, o ajuste no 092, informe estabilizado. Para 2000, no 092, apagará. Capilo. Vento 220 graus 029, decolagem pistola 0 autorizada. M259 após a rolagem do tráfego de pequeno porte na cabeceira, ali mantém pistola 0. Oi, colega da Força Aérea, ali mantém Glock 24, decolou 53, controle transfere 1208. Glock 24, 1208. Salvador, Jaco 24, rápido de falagem. 24, contato radar, suba para o nível 190 na saída Momo e troque seu transponder para 5156. Saída Momo, transponder 5156. Controle de gol no 866, desvio. Seu Ocean é 6259, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. Decolou ao 56, controle no 208. 208, boa noite. Ali, desvio, gol 1866. Viva desvio no 866. Oi, controle de Salvador, boa noite, Oceania 6259. Oceania 6259, contato radar, subiu para o nível 360, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, autorizado Leda, agradeço, 6259. O Lima Copacabana está passando duna, completa final, Oceania 2, Salvador, 118.95. 95, obrigado, boa noite. Boa. Tá passando Lima compatível, remorso baixado travado e o passo para onde o senhor vai prosseguir, por gentileza, já tem? Vamos sim, vamos para a andada Baité, atenção agora para passar o externo, modificar e pouso, baixo à direita da 17. Esse repasse para cancelamento das regras de voo, o Papatango Lima Papaquilo. Pataráquilo. Então, 3197 no 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, está 3199. Boa noite, 705, boa noite, Alfa, confere. tenho pré-autorizado 360, copia a guarda coordenação. 705, autorizado Galeão, VP November 857, após Moussus, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irume, aciona 5445, controle 120, décimo 8. No 705, cotejamento correto, ratifico o transponder 5445 no 2xm, pronto. Salvador, boa noite, Bono 099, Alfa, confere. Bono 099, boa noite, Alfa, confere, pronto, cópia. Bono 099, autorizado com fins via Upzulu 21, UTGI. Após Apesulu 21, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefant, aciona 5443, controle 120, décimo 8. Bono 099, no portão 9, reporta, quando pronto. Uno 866, desce, mantém 2.000 pés, 1.012, direto Duna, livre LS, pista 1.0. 2.012, para estabilizar o Uno 866. Esquerda agora, ou estacionar a frequência livre? Para o táxi com 1.628, 3:47, Lanterna Ribeirão Preto. Então, 3.197, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. 012, Índia, ponto de espera 1895, boa noite, na 3.197. 10-6-29. Basta 140, chama Centro Recife na frequência 133-25, voando direto pro base. Direto pro base, agradeço, chamando no 3325, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Ok, 2-4. Booker 2-4, passa 160, chama Recife, frequência 126.85, Joker 2-4. Booker 2-4, passa 160, chama Centro Recife, frequência 126.85, Joker 2-4. Joker 2-4, se estiver ouvindo o controle, acione identificação. Joker 2-4, entendo que recebe este controle, chama Centro Recife, frequência 126.85. Boa noite, Salvador, boa noite, 6-6, Duran. Baixado travado, gol no 866. Pouso autorizado, gol no 866, vento variável 3 nós. Vento pouso autorizado na 10, gol 1866. 097, após o tráfego na curta da pista 90, a linha mantém. Boa 099, no 9, autorizado, chama táxi. Boa noite, 66, solo ao 09, fala agora 1211. 1211. Solo Salvador, boa noite, 66, ligou. Boa noite, 66, boa noite, segue via Alfa, Juliette, portão 4, pátio principal. Alfa, Juliette no quarto da principal, boa noite, 66. Então, 3197, decolou o 1-1, controle 1208. 208. Controle Salvador, boa noite, 3197, passa 1300 pés da Euleda. 97, boa noite, contato radar, direto Leda. Direto Leda, 3197. Para táxi, Galeão, 181, por 2 horas 50. Bono 099. Livre táxi até o ponto de espera da 10, bateu Ninja, ponto de espera torre, 1895, ajuste no 012, a passagem ao Boeing da companhia, ingressando gate 4. Exato, livre táxi, a parte da ponto de espera da 10, quando o ponto foi 2012, na passagem da nossa companhia, Bono 099. Aguarda, tá? Gol no 705. Bom, no 705 aguarda no banco da companhia, táxi a retaguarda. Boa noite, voo 099, está no Ono 099, alinhar e decolar, pista 10, vento 230 graus, 3 horas. Alinhar e decolar, da 099. Ono 68, boa noite, direto do Duna, DF2, 1000 altímetro, 1012, Ono 68. Direto 2000 pés, 397, passa 130, chama Recife, frequência 13325, boa noite. Está confirmando as frequências, por favor, senhor? As, não, a frequência, 13325. 13325? 13325. 3325, obrigado, boa noite. Acalar, 219, seu controle agora, 120.8, bom voo. 08099, bom semana. Observador, boa noite a 099, perfil Arbor Elefant. 099, boa noite, contato radar, pós 2000, direto Elefant. 2000, Elefant 099. Para o táxi, Gol 1705, tá com 184 a bordo, 3h45 alternando Campinas. Mano 705, direita via Índia, ponto espera Torre, 1895, ajuste na 012, bom voo. Direita ainda, 1895, 12, boa, bom, 705. Uma 705, muito boa noite, Aline, decola, pista 1-0, vento variável com 3 nós. Autorizada, Aline, decola 1-0, com 7-0. Bom, 1705, decolada 24, sino controle agora, 120.8, bom voo. Obrigado. Controle Gol 1705, decolou. 705, boa noite, contato radar. Após 2000 pés, direto Leda. Obrigado, após 2000 Leda. Gol no 099, passa 180, chama Recife, frequência 128, decimal 8. 128, Recife, 099. Boa noite, direto Duna, desce para 3.000, altímetro 1.012. Duna 3.000, Autorizado, ILS, Frank. 68, quente. Autorizado, ILS, 50, chama estabilizado. Bom, no 705, passa 150, chama Recife, frequência 1. 3325, boa noite. 3325, tem algum alternado? Tem não, 13325. Bem, obrigado. 68 estabilizado, X-ray, estou no zero. 68 ciente, uma milha do externo, torre 1895. 295, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo no 168. Alô, 168, o ajuste no 013, teve pouso, pista no 0, vento 220 graus, 022. Gente, teve pouso, pista no 0, vou no 168.